Juega. Jude Law e a Uma Thurman, enorme, altíssima. Lights go down. As luzes se apagam, o filme começa e de repente você é transportado. O fotógrafo nos dá uma cadeira de pista em mundos que só podemos imaginar. E os indicados para fotografia são: indicação, melhor fotografia, Mestre dos Mares, é o primeiro. Começa com Cidade de Deus, Sergio Charlone. John Seale for Cold Mountain. Depois Cold Mountain. A moça com brinco de pérola, que é muito bonita a fotografia. E aí, Mestre dos Mares. O Schwartzman, por Seabiscuit, ganhou o prêmio da American Society of Cinematographers. Então ele seria o favorito, na verdade. O Oscar vai para... O Oscar... Russell Boyd for Master and Commander. Olha que estranho. Ele é um fotógrafo australiano, de 59 anos, mas que até agora só fez bobagem. Fez Crocodilo Dundee. O Ano em que Vivemos em Perigo é o menos ruim. Mrs. Soffel. Quer dizer, na verdade, eu não sei muito. Porque eu preferia, por exemplo, Moça com Brinco de Pérola, que é uma fotografia linda. Imita o Vermeer, a técnica do Vermeer. E é claro que Cidade de Deus era melhor, né? Não precisa nem dizer, né? Sem comentários.